Chilo. Aí vai começar, vai começar, vai começar o bagulho doido. Dini e Gordo tão na área. Bora, maninho, vai começar e a galera vai dançando assim. Essa nova onda você vai gostar. Toca o brega da criança que eu vou dançar. A dança é muito fácil, você vai aprender. Toca o brega da criança, eu quero ver você mexer. Mexe, remexe, remexe o passinho para trás. Gira, gira, menina, porque isso é bom demais. Redone, redone, cê... Chegou meu amigo Hélio da CL, meu Deus do céu. Que quero ver você mexer. Homem, chegou mil graus, mano. Nosso amigo Ronaldinho, o meu parceiro que é Paracleto do Gás. Tá muita treta, tá na área. E Ronaldinho, olha o Cleito do Gás, fortíssimo Cleito do Gás. Vai já! Mávia XXXT. É a XXT. Bora pra cima que vai começar, Rodolfo. Ideal, dragão da vila, veio pra fazer a festa. E nosso amigo cambista Paulo Vitor. Fala do testa com testa. Ele é da Sete Esportes, moleque aí, ó. Passe legal, numa festa de rocha. Dada pelo dragão ideal. Dança, balança, agita que é legal. A festa comandada pelo dragão ideal. Japa Gravações. Olha a música do Japa aí, ó. Agora. Eu já sou seu pirateiro, o que você foi fazer? Foi lançar a minha música antes de chegar o CD. Eu já sou seu pirateiro, o que você foi fazer? Foi lançar a minha música antes de chegar o CD. Já tá valendo ao vivo no Cai na Água. Bagulho doido tá no ar. Agora, hein? Segura! Gini Gordo da área, vamos dançar marcante assim, ó! Uhul! Dinho Pressão. Gordo e Dinho Pressão. Cardoso, meu amigo André, do Rock de Benevide. Eu conheci uma menina que era uma. Já tão no Cai na Água aqui, ó. De noite parecia até bonita, mas de dia eu corria, dava medo até de olhar. Tinha opressão. Eu conheci uma menina que era uma lavadeira e queria me lavar. E agora? De noite parecia até bonita, mas de dia. E aí, meu parceiro Rodolfo do Super Meninos? Ele também tá na área. Lavadeira, sempre representando os Super Meninos aqui, ó. Ela batera, segura, Rodolfo! Ela batera, ela batera, ela batera. Bora aqui, Chimaia, bora, Tamires! Um abraço pra vocês também, do Dinho! Dinho! Lado esquerdo, só na manha! Ela batera, ela batera. E agora, como é que é? Ela batera, ela batera. Cuida, seu amigo Dieguinho! Quando ela corta, o KGDK, ele! Nada, e o meu parceiro Diego da GDK e a primeira dama! Quando ela corta, deitava a sua cara. Agora que o bagulho vai doidar. Tomava banho de mulher. Vem do caquinhado assim, ó. É lavadeira, ei, ei. É lavadeira, ei, ei. É lavadeira, ei, ei. Nosso amigo Netinho. Equipe Estraga Rock. Ele é a primeira dama. Cabide de luxo tá na área aqui, ó. Bora, Netinho. Vai começar bagulho doido. Vai começar bagulho. E aí? Olha o caqueado, caqueado. Esta me curtiu pelo som. É estéreo e é digital. Vanguarda som que chegou primeiro. É a minha parede. É o creme tudo, amor. A galera provou. DJ Márcio no comando, faz você dançar. E aí, Jeguinho? Jeguinho, você decreta na área, bonita. Bora, bora. Bora, Diego, você também. É bora! Diego e essa primeira dama. Bora, Dieguinho. Na companhia da nossa amiga. Nossa amiga Jeane por ali também. Um abraço do Dinho. Segura, GDK. Uhul! Vem mexendo com as marcas, demais. O meu amigo Kiabo de Marituba. E o meu parceiro empresário, o Cleito do Gás, tá na área. Vai começar, Maninho. Vai embora, mano. Junta logo teus pano. E a baladeira, o popocô já vai zapar. O Ronaldinho também tá na área, e pai. Corre, toma teu mato e vamos logo se mandar. Vê se não esquece o paneiro de farinha, que é pra dar para a vizinha que vai lá nos acolher. O pique é misturado com manhã e soba. Fala alguma gororada na viagem pra comer. E toma, que toma, que toma, toma na batida já. O meu amigo Breno Mecânico, ele já avisou que tá chegando o depósito, mestre. Atende, mestre. Eu quero pegar um depósito de gelada. Me bata, mano. Vai te fuder. Sabe aquelas noites quando bate a saudade? E a gente nunca sabe o que vai acontecer. Ao vivo. No meu quarto, coração tá em pedaços. Tô pensando o que, que eu faço pra tentar te... Vai sair, vai curtir. Vou sair pra dançar. Pra tentar te esquecer. Equipe 5 tá na área. Encontrar outro alguém. Já cansei. Don't you cry tonight. Don't you cry tonight. E agora? Don't you cry tonight. Não vou chorar por você, baby. Don't you cry tonight. Dá-lhe Dinho pressão. Segura o Ronaldinho. Tinha opressão. Ser assim. empresário Adelso. O da Pescada Branca, ele, meu amigo. O empresário Alex. E o Marlonzinho, tá todo mundo aí, ó. Bora no Tecnobrega, assim, ó. Japa Gravações CDs. E aí, Dinho Pressão, esse conhece? In West Philadelphia, born and raised on the playground is where I spent most of my days. Chilling out, maxing, relaxing, all cool and all shooting some b-ball outside of the school. When a couple of guys who were up to no good started making trouble in my neighborhood. Get to the b-ball! Nosso amigo careca, o Nando de Mosqueiro! Meu amigo Marcos do Gol Fechado, com a dupla fantástica Matheus e Laílson, os caras do Musistar. Com certeza, sábado é nós lá. Dini Gordo na inauguração do Açaí da Sete Esportes. Bora botar pra cima, agora sim! E deixa na batida, na batida, na batida. Olha, galera, vai dançando e vai fazendo caqueado, caqueado, caqueado. Bora, Maninho, preparando que o bagulho vai doidar, vai doidar, vai doidar, vai, vai! Minha amiga Thay Moranguete. Agora! Quando faz amor, será que você gosta mesmo de mim? Vai me dizer que era pra ser. Vocês estão cantando alto, né? Isso é amor ou uma doce mentira? Se me faz pirar por ti, eu fiz tudo por você e te perdi. não. Quando acordei, você não estava. Bateu a saudade, a vontade de gritar. Quero sonhar de novo. Dessa vez você não vai escapar. É tão lindo, é tão bom, meu amor. Segurei minha mão, meu amor. Tenho as estrelas do céu, meu amor. Quero lhe entregar, vem comigo, segure minha mão. Sem teu amor não dá. Sem segure amor, minha mão. Foi sinônimo de errar. Um preço tão caro só por me entregar. Agora me tranquei em casa até passar. Gordo e Dinho Pressão. Medo de sofrer por me apaixonar. Mas você me visita toda noite e traz presentes que agora me confundem. Faz o mundo girar, faz me apaixonar. Vou te amar sem medo. Medo de errar. Um mais um nem sempre é dois. Matemática do amor. Sem medo, eu vou me entregar. Desculpe o meu coração. Ainda pensar que tudo é bom. Já! Seu nome, telefone, na minha agenda eu apaguei. Tô na pista e na minha lista agora não tem mais ninguém. Eu não sei se você tem alguém, mas agora é minha vez. Ninguém ama tanto tempo e fica sem ligar o mês. Se me trata desse jeito e se fez amor com alguém, não merece o meu respeito e você sabe que eu te dou. Já nem sei se me fez tão bem. Se pegar no celular uma mensagem que eu mandei. Armazenar, vou apagar, vou esperar me responder. Liga, cobra, vou aceitar, não vou brigar, vou atender. Mas você não vai buscar, me finge que já me sabe de cor, meu celular. Não finge que você perdeu. Você perdeu. Não sou mais criança pra brincar de pega, pega, pega, esconde. Diz aonde você tá. Não importa se você mora de perto ou bem longe. Eu atendo, é só ligar. Eu já mandei mensagem pra lembrar que nada até de hoje. Faço um ano sem ficar. Chegar a cobrar, liga pro meu celular. É só mandar algum sinal dizendo. Japa Gravações CDs. O Ronaldinho dá mó valor. Ó, o caqueado, o caqueado, o caqueado. Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Vai dançando, vai dançando, vai dançando. Dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança. Quebra, quebra tudo, vai quebrando, quebra tudo, vai. Tira, quando os mano bota, tira, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota. Aquecimento, aquecimento, ó. Olha a mulherada aquecendo, aquecendo. Faz aquecimento, aquecimento, aquecimento. Vai começar o bagulho todo. DJ Dinho, DJ Gordo, tô na área. A referência tá no ar. Bora, maninho, faz aquecimento que o bagulho vai doidar. Lá vem a primeira, lá vem a primeira. Olha só, só, olha só. Pega fogo, cai na água. Catucadão, catucadão, é só catucadão, catucadão, catucadão. Olha só, olha só, olha só, presta atenção. É só catucadão, catucadão, catucadão, catucadão. Essa batidinha é maneira. Olha só, olha só, olha só, presta atenção. É só catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão. Vamos começar mais ou menos assim. Sábado! Vamos estar lá em Coracina, inauguração do Açaí da Sete Portas. Dini Gorda, referência. E meu amigo, empresário Rodolfo já falou. Vou levar aquele camarão top. Dini Gorda vão estar no meu setor. Bora pra cima que vai ser bagulho doido. Bora, vai virar. Joga, joga pra cima. Bora, super menino. Bora pra endoidar. Toma, toma, toma, toma, toma no batidão. Endoida, endoida, endoida. Endoida o bagulho, endoida. Endoida, endoida, endoida. Endoida o bagulho, endoida. Bota pra endoida, maninho, cai na vacina. Essa amiga lá e a Vish, ela é do tempo do Rob, ela falou. Bora lá e lá e a Vish, tá na área. E o meu parceiro Dieguinho, o GDK, o Diego GDK, a primeira dama. É o carretel e o time com na área, tô na área. É o carretel com o time com o zigue-zague. É o novo Paulo chegando e dominando. É o novo Paulo chegando. Assim. Começar assim, ó! Oh! Oh! Pega fogo, cai na água! O bagulho doido a toda hora, maninho! Conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga. piranha do banheiro. Adoro um vaqueiro e boto pra quebrar. Ai. Eu sou a piranha do banheiro. Eu sou a piranha do banheiro. Segura o Rodolfo, não quero ver. Bora, maninho, que o bagulho tá doidão. E a galera vai fazendo caqueado, caqueado. Vai no caqueado, no gingado balançado. Vai dançando, vai dançando, vai dançando. Vai quebrando esse quadril. Vai quebrando, vai dançando, vai quebrando. Vai virar mais uma na batida. Vem puxando, vem puxando, baseado. Vem puxando, vem puxando, vem puxando, baseado. Manda o papo reto que a novinha se apaixona. Manda o papo reto que a novinha se apaixona. Tô caçando puta, tô caçando puta. E meu amigo Breno Mecânico, ele já mandou avisar. Tá chegando o depósito do mestre. Atende, mestre. Qual é que sua filha me olhando? O nosso amigo da WR tá na área. E ele falou, o bagulho vai doidar agora. A referência chegou. Os manos se encontram, já é pra qualquer lugar. Seja pra curtir, seja pra bailar. Tem o solteiro e o enrolado. Quem tá liso e... Dinho Pressão. Tudo junto, somos de responsa, de rocha. Se liga nessa onda, a nossa equipe segue a aparelhagem. Mas isso não impede de ir pro baile da saudade. Procurando ou acompanhado, tudo junto. Somos de resposta. Chimico Silva, moleque. Se liga nessa onda. Quer ficar conversando com a mulher do Japa, até doido? Ele age, mas isso não impede de ir pro baile da saudade. Pisa Belém, Live Music. Playton System. A batida que explodiu a viação sábado. Hey! Deixa na batida, na batida, na batida. Bora, maninho, que o bagulho tá doidão. E a galera vai fazendo caqueado. Vai no caque, vai no caqueado. E treme esse umbrinho, vai tremendo esse umbrinho. Bora, Dieguinho, vai tremendo esse umbrinho. Bora, Dieguinho, tá tremendo, tá dançando, tá fazendo caqueado. Tá dançando, tá quebrando. Vai, vai, vai, vai no caqueado. Vai, vai. Agora já! Fala que é de sino da CB, moleque! A referência tá no ar! E tá chegando o aniversário do Wallace Salles! Dia 3 de outubro, lá no sítio do chefe. Fumando e bebendo. Bebendo e fumando. Ele falou, essa vai explodir. Bebendo e fumando. Tô muito louco de uísque. Tô muito louco de uísque. Tô muito louco de uísque. Você me oferece bala. Caralho, como eu vou voltar pra cá. Fumando e bebendo. Bebendo e fumando. É o pelo do bola. Fumando e bebendo. Bebendo e fumando. Tô muito louco de uísque. Você me oferece bala. Caralho. Tá gravando? Tá gravando? Então grava ela me mamando. Japa Gravações. Tá gravando e tá muito alegre hoje. Mamando. Ele ele pudesse trazer a Kate Maia pra todas as festas, teria a melhor felicidade do Japa. O nosso amigo Rodrigo da Prime Turismo. O cara é muito forte, meu irmão. Ele, o Macaco, quer de Cida CB. A Dona Cris. A Dai, tá todo mundo aí, ó. Aqui na fila, quando os mano bota pé, bota, bota, bota pé, bota pé, bota pé, bota fila, fila. É buqui, buqui, buqui, é buqui, buqui, buqui, é buqui, buqui, buqui, é buqui, buqui, buqui, é buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, alô, DJ Gordo! Bora botar pra cima que a referência tá no ar! E o Cai na Água é sempre assim, palco do show! Bora, maninho! Bota pressão, bota pressão! Bota pressão! Vai começar! Bora, time gordo, bota pra endoidar! Vai começar pressão, pressão, pressão, pressão, pressão, pressão, pressão, pressão, pressão, pressão, pressão! Bora que tá na hora! Pressão, pressão, pressão, pressão, pressão, pressão, pressão, pressão, pressão, pressão, pressão, pressão, pressão, pressão, pressão, pressão, pressão. Segura! Pressão, pressão, eu já vou mandar o convite pra galera. Pressão, pressão. O final de semana começa quinta-feira. Pressão, pressão. Quinta-feira já tem Caribe pra galera. Pressão, pressão. Sexta-feira tem Ponte. Pressão, pressão, pressão. Sábado. Pressão, pressão. É Via Show, atração nacional Kevin Cris. Pressão, pressão. Domingo tem Sítio do Chefe. Pressão, pressão. E domingo tem Caribe. Pressão, pressão, pressão. E na segunda-feira. Pressão, pressão. Na segunda-feira vai ter Gordinho pela primeira vez. Na segunda da Top Show, lá na conveniência Top Show, anexo a Via Show. E você já sabe, o final de semana tá recheado. Vai começar, Maninho. Joga a mãozinha pra cima que vai começar. Vai começar assim, ó. 5, 4, 3. Olha com cara de mal. É só putaria, é só putaria. E a ministra Garrock bota pra cima aí, ó. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ui, ui, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ui, ui. Quando o Dinho tá tocando, quando o Dinho tá tocando. Quando o Dinho tá tocando, olha o que a galera fala. Quando o Dinho tá tocando, olha o que a galera fala. Ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda. 3, 2, 1, galera, galera. Tô solteira agora, tô solteira agora, tô solteira agora. DJ do baile, eu vou sentar, vou sentar, vou sentar. Quem é? Vou sentar na tua piroca. Vem com o Dinho, vem com o Dinho, vem com o Dinho, vem com o Dinho. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai maior prazer te conhecer. Vai. Um belo dia, vai. Tá hoje pra ti. Vai. Ela é espetacular, vai. Mulher do meu sonho. Fazer comigo várias coisas soltando no pai. Ela é espetacular, vai. Mulher do meu sonho. Fazer comigo várias coisas soltando no pai. Pode vir, vem cá, mulher. Pode vir, vem cá, mulher. Ah, vai fogo. Vai no caqueado, caqueado, caqueado. Vai no caqueado. Essa onda do sapinho, quem criou foi o Rodolfo. Dona Arioque tá desviado de mim. Dona Arioque. Moleque, mostra como é que faz. Moleque, o homem do sapinho tá na área, maninho. Mostra como é que faz. Mostra como é que é. Bora, Rodolfo, bora. Sal, sal, sal. Faz cara de mal. Sal, sal. Faz cara de mal. Bora no gingado. Bora no caqueado. Bora no gingado. Bora no caqueado. Pra lá, pra cá. Pra lá, pra cá. Pra lá, pra cá. Pra lá, pra cá. Vai dançando, vai dançando. Vai dançando, vai dançando. Hoje prepara que hoje à noite eu vou poder. Vou passar pra gerar. Você vai beber, vai chorar. Chama. DJ Chico, hoje você prepara que hoje à noite eu vou pulei, vou botar pra gerar. Você vai beber, vai chorar, vai ligar. Você vai beber, vai chorar, vai ligar. Agora. Dinho pressão que tá tocando, ele é o rei do caqueado. Ele é o rei do caqueado. Ele é o rei do caqueado. Ele é o rei do caqueado. Ele é o rei do caqueado. Bora, sentada, sentadinha. Bora que ninguém fica parado. No Godzilla, vai sentando no Godzilla. Vai sentando no Godzilla. Vai sentando no Godzunga. Faz o caqueado. Faz o caqueado. Faz o caqueado. Faz o caqueado. Toma, toma, toma. Ninguém segura o macaco agora, ó. Toma, toma, toma, toma, toma, toma. Caqueada de engordo, já chegaram o pinguete. Quem quiser aprender a fazer caqueado, já chegaram. Caqueado tá dando aula, ó. É muito caqueado, engordo e odinho. É muito caqueado. Mas ele não sai o caqueado. Bora, pitbull. Pega essa cachorra. Bora, pitbull. DJ Udi é o brabo, porra. Pega. Pega, pega, pega essa cachorra. Joga o anzol, puxa o carretel. E as meninas da discórdia? Puxa o carretel. Hoje fechando a semana. Como é que faz? Desde quarta-feira curtindo. Puxa, o show da referência. Puxa com mil grau. Obrigado de coração a cada um de vocês. Com mil grau. Que fazem parte desse sucesso que é o Gordinho. Obrigado mesmo de coração. Vagabundo e vagabundo. Bora pra cima, maninho! Mas é vagabundo e vagabundo, não namora. Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Eu vou chamar menina da segunda da discórdia. Eu vou chamar menina da segunda da discórdia. Bora dar lição, bora dar lição. Bora dar lição. DJ Udi é o brabo, porra. Começou o rock doido, a segunda tá formada. Com as meninas da discórdia, é derrame da gelada. Onde ela chega, não tem pra ninguém, não são as meninas da discórdia. Fazendo a citação, o gordo e o Dinho, a referência tá no ar. Com as meninas da discórdia, o rock não pode parar. Não bate de frente que elas não perdoam, não. Debochada e afrontosa, essas meninas pressão. Mas como é que é? Sal e dali sai. Sal e dali sal. Sal e dali sai. Sal e dali sal. Sal e dali sal. Sal e dali sal. Sal e dali sal. Sal e dali sal. A galera vai dançando! Sai da frente, sai da frente que a discórdia chegou! Da discórdia, é tudo diferente. Na segunda da discórdia, é tudo diferente. E se balançando, acende o pavio. Com a segunda da discórdia, a bazuca explodiu. Não quero correria, muita calma nessa hora. Eu só quero rock doido com a segunda da discórdia. Eu só quero rock doido com a segunda da discórdia. Eu só quero rock doido com a segunda da discórdia. Tá bagulho doido, cheguei pra fazer estrago. Tá bagulho doido, cheguei pra fazer estrago. Com a família estraga rock, doida caralho. Doida caralho. Doida caralho. Doida caralho. Bora, mini estraga rock, bota pra cima aí. Doida caralho. Doida caralho. Doida caralho. Pega fogo, cai na água. Ei! Chegamos pra ficar, sem a padrinhação. É a estraga rock, fazendo a estipação. Acende de logo apavorar, avisa que eu choquei. Joga a mão pra cima, grita ro e grita rei. Hey, oh, hey, oh, hey. A Estraga Rock faz um show bem diferente. Com o Gordo e o Dinha, referência tá com a gente. Hoje eu tô de rock, é o caqueado do ombinho. Hoje eu tô de rock, é o caqueado do ombinho. Vai ficar bagulho todo com os super meninos. Vai ficar bagulho todo com os super meninos. Com os super meninos. Alô, Rodolfo! Meninos, vai ficar bagulho. Bota pra cima, super menino! DJ Yud é o brabo, porra. O celular já tá vibrando, é o rock me chamando. Eu tô com super meninos, é bem de ostentando. Hoje o pai tá on e roteando 5G. Hoje eu vou ter meio caqueado, eu vou fazer. Hoje eu vou ter meio caqueado, eu vou fazer. A família que faz a festa e o bagulho. Aqui é super meninos, badalando a porra toda. Bora, bora, vem, super meninos, vem. Cheguei no caqueado, convidando. Now this is a story all about how my life got flipped, turned upside down. And I'd like to take a minute, just sit right there. I'll tell you. Caqueado do Dieguinho agora, já, já. Passinho e El Smith, já! Vai no passinho do El Smith. Já! Aula, aula. Vai dançando no passo do El Smith. Vai dançando no passo do El Smith. Vai dançando no passo do El Smith. Vai dançando no passo do El Smith. Now this is story. O que o Ralph quer com isso, meu Deus? Caqueado de gordinho, moleque. Vai, vai! Já, já! Ai, ai, ai, ai, ai. Olha o caqueado do gordinho, o caqueado. Ó, ó. Olha o caqueado do gordinho, o caqueado do gordinho. Vai, fogo! É a dança do sapatão. É a dança do sapatão. A dança do sapatão. É a dança do viadinho. A dança do viadinho. É a dança do viadinho. A dança do viadinho. É a dança do viadinho. A dança do viadinho. É a dança do viadinho. A dança do viadinho. Bora, gordinho, começa o caqueado. Bora, gordinho, começa o caqueado. Pode preparar o foguete que a bomba vai estourar. Pode preparar o foguete que a bomba vai estourar. Pode preparar o foguete que a bomba vai estourar. Pode preparar. Agora, agora! Tudo que o Dinho toca, vagabundo vem com via. Tudo que o Dinho toca. E doida tudo! Dieguinho pra sua primeira dama. O homem encontrou o papo perfeito agora. Amar é admirar com o coração. Essa é a nossa amiga Jeane, a primeira dama do Dieguinho da GDK. Vidas não sobrepõe a paixão. Estourado, o pai falou. Esquece. Vamos na cama. Nenhuma gama de medo de errar. Tão pouco consigo disfarçar o amor que sinto. Sei lá, gente. Você ter. Você me chama, tô pronta, vem usar. Se me liga, já quer. Bora, Brito Mecânico! É tudo. Bora, fã e desfã da vida! É agora! Vai de macaco pra Cristo. Casal, muita onda de discórdia, mano. Tá de volta, mais forte do que nunca. Que te desejo. Você é o meu par perfeito. Você é o meu. Olha aqui, Chimaia, bora, Tamires. Um abraço pra vocês também, Dudinho. Fábio Quiabo de Marituba. O nosso amigo empresário, o Cleiton do Gás. O homem é muito forte, meu irmão. E aí, Cleiton? Tudo bem, meu já. Se me liga, já quero te encontrar. És meu tudo, és meu bem querer. Nem o sol, nem a lua, nem as estrelas brilham com. Vai socando, vai socando, vai socando, vai socando, vai socando, vai socando, vai socando, vai socando. Chamo teu vulgo malvadão. Bodidinho, malvadão. Dinho gordo, malvadão. Bodidinho, malvadão. DJ Índio é o brabo, pô. Se for magrinha eu me amarro no pique que eu passo mal. Naquele pique eu passo mal, naquele pique eu passo mal. Se for magrinha eu me amarro no pique que eu passo mal. Naquele pique eu passo mal. Naquele pique eu passo mal. Vai! Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Bagulho doido, ó. Doido carregado, torrando baseado. Trafica da boca que faz o sexo bolado. De 38 carregado, torrando baseado. Trafica da boca que faz o sexo bolado. Me chamou pra dar uma volta que terminou em caô. Me comeu dentro do carro, vai dizer que não gostou. Foi bate, bate na xereca, que chega me machucou. Bate, bate na xereca. Vamos lá, DJ Sandro. Os meninos da quebrada anda muito violento. Virou a bunda no baile, mas tá batendo. Tô nem vendo, é disso que elas gostam. Só tá por eu ver, soltou a bunda, é só gostar. Nunca mais me liga. Você foi a melhor coisa que sou da minha vida. Vai pra puta que pariu. Nunca mais me liga. Vai pra puta que pariu. Nunca mais me liga. Você foi a melhor coisa que sou da minha vida. Você foi. Obrigado. Obrigado a todas as pessoas que veio hoje. De coração. A gente sempre fala que a razão do sucesso do Gordudinho é vocês. Independente do resultado da festa, o respeito pelo nosso público é o mesmo. E quem tá feliz aqui hoje, joga a mãozinha pra cima! Só quem vai curtir quinta-feira no Caribe, sexta-feira no Ponte, sábado na Via Show, domingo no Sítio do Chefe, e domingo também tem Caribe! E na segunda-feira é lá na Top Show. Quem tá feliz, bota a mãozinha pra cima. Joga pra cima que o bagulho vai doidar. 5, 4, 3, 2, 1. Lá vai fogo, meu. Você é vagabundo e vagabundo não namora. Você é vagabundo e vagabundo não namora. Como explicar a ti também? O nosso amigo Paulo e a Maiara. Gado Xirizal, tá todo mundo aí, ó. Te gravado em todos os pensamentos. Ai, ai, ai, amor. É o show referência. Com gordo de mim. Tem que tocar o sucesso da Janeja, Jeguinho. Bora, Diego, tá na hora.